Legião Retro. Legião Retro. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. Aqui, no Príncipe Negro Retro. Saudade. Bora dançar saudade, Arê! Saudade! Aqui é assim, ó. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Alô, empresário Max, você não vai beber muito. Bora dançar, assim de cara limpa não vou aguentar. Obrigado, Letícia, nossa doutora do amor, com a gente tá na área, ó. Beijo a mulher vai. Que eu bora, farofa! Amo no braço de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. Bora, compadre Paulinho! E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama. Olha o Santarém da área. Aí é Santarém, meu irmão, e se garante. É indicado pra curar a paixão. Dali, meu retrô! Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Bora, Cris! Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado. O DJ que coloca a galera pra dançar. DJ Edielson é adrenalina total. Edielson. E cada noite que ela dorme com ele, ópera. É mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama. Nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar paixão. Vou beber, vai bebendo, é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Príncipe Negro. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Edielson! Lá vem a Leviana! Esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Leviana, tudo tem o seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se apanha ser tão leviana? Será que não se apanha ser tão leviana? Você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Eita, leviana! Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Isso é Príncipe Negro Retrô, mudando todos os conceitos. Resolvi cuidar melhor de mim. Meu parceiro Robert aqui com a gente. Pois você. Alô, Robert! Não sabe o Robert do Líder. Aqui. Lá no Retrô. Desejei ter um lindo amanhecer. Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu entrei. Meu parceiro Mauro, se você lá da GDS aqui com a gente, já no Sul do Príncipe aqui no Arém também. Inclusive o Mauro tá aniversário do hoje. Ele curtiu o Retrô, obrigado Mauro. Bora pra cima Mauro. Será que o calor dos meus beijos já não mata essa sede? Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui. Geleia GDB. Qual é a sua? Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente. Preciso de amor, você não dá. O som da galera. De calor, você não está. Príncipe de Negro. Posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. Se você já não quer o meu amor. Decida. Será que o meu carinho, meu benzinho, nada representam pra você? Será que o calor dos meus beijos já não mata? Gente, olha o coração que tá com a gente. Nosso amigo do dia, Alex. Então, equipe Cobra Som. Você do Retrô aqui no Arém. Obrigado pelo carinho, Alex. Fica à vontade, mano. Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Jura aí, vai! Eu não queria magoar. Nosso amigo Castelinho, promoções com a gente, filho do Marcelo Castelo. Tá, meu Pedro, bota Castelinho. Esse meu jeito de amar, como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Príncipe Negro. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Então, por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. É da saudade. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi. O azul manda essa aí pra Josi. Se você. Azul tá até namorando hoje, Edilson. Fique certa, vai ser o meu fim. A nossa amiga Bia já tá aqui com a gente no Som do Príncipe aqui no Arém. Ela deu um leitinho lá pro maridão e veio-se embora. Alô, Marivaldo! Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar? Égua do leite, meu irmão, tu é doido. Só vai acordar amanhã. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Eu já sei o que foi que aconteceu.

saudade louca e deixar a tua boca e te ver. Olha, Gelson, satisfação receber aqui com a gente também agora o nosso amigo Júnior. Velhos tempos da dupla Raíssa e Júnior. Eles que tem músicas que tocam e também no Retrô, inclusive ama, mas vamos tocar aí. Reclama, meu amor. Obrigado pelo carinho, Júnior, fica à vontade, meu irmão. Você tá em casa, vocês, os amigos. Sejam muito bem-vindos no nosso Retrô. Valeu. Venha ficar ao meu lado. Dona Adriana, meu irmãozão, citado da humildade, batizado como patrimônio histórico do Príncipe. Aí é. Edielson, Edielson, Edielson. DJ Edielson, virando as batidas. E você, não, não para de dançar. You can make him bop and make him scream, and if he wants to get a piece of the dream, I said make him bop, make him scream, girl, make him bop, make him scream, Buffalo Bill, yeah, Buffalo Bill. Ride 'em, girl. Buffalo boys, when they come to town, they like to jam and get on. Nosso amigo Alexandre da Marambaia, rock, rock, aqui com a gente. Pra você, essa é Alexandre. They see a girl and they're on the go. They think they're in a damn rodeo. He said, girl, do you throw some dough? I said, boy, oh, no, no, no. And then he tried to hop in the saddle. He even bought along his paddle. Oh, I don't go for that crazy stuff. And then you know I had to get tough. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo. Whoa, whoa, whoa. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo. Whoa, whoa, whoa. A rock, rock, a diggy-dog, a rock, rock, rock. A rock, rock, a diggy-dog, a rock, rock, rock. A rock, rock, a diggy-dog, a rock, rock, rock. A rock, rock, a diggy-dog, a rock, rock, rock. Girls, let me tell you what you can do. If there's a buffalo boy next to you, you can make him bop and make him scream. And if he wants to get a piece of the dream, I said make him bop. Make him scream. João Mix. Make him bop. Tá aqui com a gente curtindo o YouTube. Obrigado, João Mix. Make him scream. Buffalo Bill. Yeah. Buffalo Bill. Ride 'em, girls. Buffalo boys, they got the torque. They give the buffalo girls a thrill. Hey girl, there's something I'd like to hear. I'd like to see you stand up and cheer. Let me hear you cheer. Vai, meu retrô! Night is the night. Príncipe negro, eu sei que eu sou. Let the rhythm take control. Quem tá bem aqui do ladinho do nosso compadre Paulinho, olha só, meu parceiro Fabiano, DJ Fabiano, o moleque doido tá na área, meu irmão! Aqui. Príncipe Negro Retrô. Edielson. Esse moleque é fura olho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com o pimpolho. Eu sou pimpolho, sou o rei da mulherada. Beijo toda. Vai descendo, vai descendo. Para de me olhar, abaixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Vai caindo, agora pode levantar. Pimpolho. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Meu parceiro Clay tá aqui com a gente. Alô, Clay! Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado que o Sajica tá só de olho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado que o Paulinho tá de olho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. E vai descendo. Eu sou o rei da mulherada, beijo toda sem parar. Vê se para de me olhar e abaixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Vai caindo, agora pode levantar. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado esse moleque. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Pagode da amarelinha. A família inteira passa. A Aninha, o Zezinho, o Jogandão. A titinha solteirona, a vovó com a bengala. Vai cantando, vai descendo até o chão. Jogando essa pedrinha, todo mundo vai cantando. Príncipe Negro. Se liga, quem chega primeiro, beija ela. Olha que a Verônica tá com tudo hoje, aí o Gão. Vem pra cá, o que tem amarelinha nesse ritmo vai bem. Será, Clay? Até o pimpolho tá passando no chamado vai bem. Quero ver você passar, vem danado. Passa, no pacote da amarelinha. Se liga, vem se mexe, mas não sai da linha. Alisa, tira essa peruca da banheira. E ela vai. Se liga. Vamos brincar um pouquinho, vá! Olha que pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. O pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Ô, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Nasce torto, nunca se direita. A nossa essência pro corpo de crime aqui com a gente. Aí do Bacana das Lanches, aqui no Retro, obrigado. Tu Miguel, ela não vai. Tu Miguel, ela não vai, não. Dá de gordinho! Seguro tchan, tá mal. Conheci uma menina que veio do sul. Dança o tchan, dança do tchute. Rodeu em cima, deu embaixo, na dança do tchan. Na garrafinha deu uma raladinha. Agora já era samba, mostra pra você. A dança do bumbum. Assim ó, bota a mão no ju. Balança na budinha. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso, balança na budinha. E vai no sapatinho, vai, bem gostosinho. Agora vai. Vai no sapatinho, vai. Vai mexendo gostosinho, vai. E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe. Vai descendo e vai descendo gostoso. Mexe, mexe pro lado e mexe, mexe pro outro. Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. Agora vai, vai. Vai no sapatinho, vai. Vem gostosinho. Vai mexendo gostosinho, vai. Agora vai. Vai no sapatinho, vai. Vai mexendo gostosinho, vai. Agora vai. Vai no sapatinho, vai. Arrepia, DJ Edelson. Bora, manda ver. And now, my next number. Bora botar pra relembrar assim, ó. Já não posso esconder. Essa é a Raíssa. Sei. O Júnior tá ali, ó. Já tinha outra mulher. O que posso fazer? Quem sabe canta aí? Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Fica feliz, canta bem alto. Fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil. Só se der. Só se der, canta aí. Vocês. Mais uma! Meu amor, sei que não consegue esquecer de mim. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. A saudade que sinto só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca em minha boca, é tão bom. Lá no escuro. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer. E assim retrô. Pra não chorar. Chama um beijão, nossa princesinha Andresa Chocolatinho com a gente, tá no retrô. Fala, Chocolatinho! Tá show, vai. Eu jamais vou esquecer. Passando mal do GDS. É o aniversário do Onda de Ação! Até meio-dia. Bora! Eu vi você, é rock doido, mano! Assim é bom! Marcelo Fera do Rock com a gente aí, obrigado, Fera. Olha no coração da Jessica de Elson, né? De que entrou. Você. Eu e você, meu amor. Toca pra relembrar! Diga. Alexandre! Alô, Giovanni, alô, Frank! No show do Águia me faz sonhar. O Cícero. Não consigo. O Isaac, Rafael. Falar. Meu amigo João, Pop Red, toda a galera na frente. Do Águia de Fogo. Vai! DJ Alice só tocar. E Juninho a metralhar os nossos corações. Fora Sidney Loqueira! Bom estar aqui. A galera da nossa maloca lá do Cumbi, lá do Cumbu! Faz o S. E o Sajica? Levante a mão e faz o S. Ele gosta, né? É o som da Guia de Fogo. Faz o S. Faz o S. Com o Super Pop. Pop. Um arrasta fogo. DJ Ellison. E Juninho Pop. Metralhando o seu sucesso. Super Pop. Pop. O Guia de Fogo. Do céu, lá vem, lá vem. Minha amiga Bia, alô Beatriz, com a gente, olha o Stag Bans. Tamo junto, hein? Essa me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Mostra o que tu sabe, Bia, vai lá. Aqui. Porque não me diz o teu nome. Alô, irmão, moça! Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você. Quero ouvir vocês, quem sabe canta, quero ouvir. Sofrendo, mais forte. E o que? Canta aí! Pode ou não pode? Vai! Cada Jaxi Motos! Fechei os olhos, lembrei da área da Sudão lotadinha, meu irmão! Minha Sargento Marinho, um beijo, meu amor! Pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu. Giovanni lembrou lá no futebol do Guamá. Não dá mais para te esquecer. E o retrô? É um som de qualidade. Sabe como queria. Alô, Madison! Com super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. Os brothers Edilson e Edielson. DJ Ellison vai agitar. Olha o gordinho. Juninho, olha, caçainho. Eu estou preparado. Pode... Joga a mão pra cima, vai! E faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Louco por você. Meu águia de fogo, vou te ver. Eu sei que quando eu ver você. Chama dessa aqui pro meu parceiro Geleia GDB. Velha guarda do Pris. Temos 15 anos que eu disse a Edilson. Bora, Jair! Vou gritar pro mundo que eu te quero. Eu não vejo a hora de falar. Já faz muito tempo que eu te espero. Fala, essa solidão não vai me matar. Com você me sinto uma criança inocente a se envolver. Só que lembra, só que lembra. Caldeirão do Alan do Entroncamento. É, Príncipe Negro. E eu? Que esse sonho vai nos envolver, Príncipe Negro. Vem me dar prazer. Lá vem mais uma! Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações. Marcelo Pagode tem uma história com a gente. Conhece a trajetória de Edilson Bedel desde o comecinho também. Me aproximar, te lançando meu olhar. Eu conto com você, mano. Tamo junto, vamos lá, Pagode. Meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Alô, Sajica! Você lembra, mano? Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Quem sabe canta aí? Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando. Bem alto! Você não entende que eu fico sofrendo pelo seu amor. Meu irmão, aqui tem até cantora. Se um dia você vai. Olha aqui na minha frente aqui, Gels. A nossa amiga Denise Nelly. Tudo isso acontecer. Denise Nelly, olha aqui, Gels. Joga na paixão daqui a pouquinho que ela vai fazer ao vivo. Por isso meu coração não se cansa de esperar. Duvido. O momento final entrou. Quando o calor do seu corpo se envolver no meu. Joga na paixão daqui a pouquinho. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. E até... Você não entende que eu vivo sofrendo. Bora, meu parceiro Chitara! Chitara da humildade e o único amor da sua vida. Dona Adriana. Ele dá maior valor assim, ó. Alô, Giovanni Pop Red! Patroa, vai! Alô, Chitara! Olha o meu frango! Aqui hein? Não tem duas horas de marcante, não! Aqui eu me garanto até de manhã, meu irmão! Porque a nossa vida em rotina se transformou. Tudo que eu quero é reacender a chama. Obrigado, parceiro Misael, com a gente, a esposa. O maridão dela. Tá aqui, olha do Misael. Só indo de longe, né? Amor não morre, olha a Denise com a gente. Volta mais forte, salvando corações que sofrem. Vem logo pro colo. Perdoa, amor, os meus filhos. A nossa estilista Mega Live, meu parceiro Jordan aqui com a gente também. Os nossos patrocinadores do nosso Retrofolia. Tudo preparado, tudo confirmado, gente. Dia 16 de fevereiro, né, Deus? Domingão, Príncipe Negro, em cima do trio Tonhão. Fruto Sensual Elétrico. Vai sair da Praça Amazonas, pegando a Roberto Camelia direto. Vai terminar, sabe aonde? Lá no Palácio dos Bares, meu irmão. Nosso amor não morre. Arrastando a multidão. Volta mais forte, salvando corações que sofrem. Vem logo pro colo. Perdoa, amor, os Quem gosta do... Já tem. Quem gosta de... Já tem. Tá ali no chá. Já tem. Já tem. Então toma! Obrigado, meu parceiro DJ Marcelo. Marcelo Saudade. Amigo de Deus, da empresa Príncipe. Um abraço, Marcelo! Meu Deus, hein? Quando eu te conheci, minha vida transformou. Segura-se. Eu queria ouvir a voz dela aqui no retrô. Muita gente conhece a voz, né, Gels? Tem uma vinhetinha dela aí. Rola uma vinhetinha dela aí. Essa aqui, ó. Tá no retrô. E tem muito mais, né? Denise Nery! Tem a vinheta, tem a voz. Um super pop no Crocodilo, Cineral, Príncipe Negro, Carroça, tudo quanto é canto. E sempre que ela pode, ela aproveita a folga e vem dar um abraço. No Edilson, no Edilson, no Rebelde. Obrigado. Fica à vontade, minha deusa. Obrigado, DJ Edilson. DJ Edilson, DJ Rebelde. Essa galera que comanda o Príncipe Negro Retrô. Sempre que a gente pode, a gente vem dar um abraço nessa galera e ver o show que esses meninos fazem na festa. Bota a galera pra dançar, meu irmão! Ei, Denise, faz uma ao vivo aí, aquela do Retrô. Chama aí, vai. Dali Retrô. A Pop Head já quer uma vinheta tua, meu irmão. Dia 8 de fevereiro acontece o primeiro encontro dos Profibes. Vai ser festão, hein? Lá do Ibiza, né? Beleza. Vai! Primeiro encontro dos fã-clubes, dia 8 de fevereiro do Ibiza. Sucesso total. Vários DJs. Boa sorte, galera do Ibiza. Retro. Campeão. É o Retro Pagode. Príncipe Negro. Príncipe Negro. E o Retro. Este é Príncipe Negro Retro. Agora é uma viagem no tempo.